Cheiro 22, Hemmingford, Minnesota, 1930. O homem que vai buscar Miss Larson depois da escola revela a sua surpresa perante a minha presença com um arquear de sobrancelhas, mas nada diz. Mr. Yates, esta é a Dorothy, diz-lhe ela. Ele acena-me com a cabeça pelo espelho retrovisor. Dorothy? Mr. Yates trabalha para a minha senhoria, Mrs. Murphy, e tem a amabilidade de me trazer à escola todos os dias, já que eu não conduzo. É um prazer, menina, replica ele com as orelhas rosadas, a indicarem-me que está a ser sincero. Hemmingford é muito maior do que Albans. Mr. Yates conduz lentamente pela rua principal e eu vou vendo as tabuletas. O cinema imperial, cujo letreiro anuncia agora com voz, canções e danças. O Hemmingford Ledger, o salão recreativo do Walla, a anunciar bilhar, bebidas, doces, tabaco na sua montra de vidro. O Banco Estatal dos Agricultores, os armazéns Schindler e Nielsen, tudo para comer e usar. Na esquina, entre a rua principal e a Park, a vários quarteirões do centro da cidade, Mr. Yates para em frente a uma casa vitoriana, azul clara, com um alpendre que a contorna. Um placar oval, junto à porta, anuncia Casa Hemmingford para jovens senhoras. Uma sineta toca quando Miss Larson abre a porta. Ela faz-me entrar, mas leva um dedo aos lábios e sussurra. Espera aqui um bocadinho. Depois tira as luvas, desenrola o lenço de pescoço e desaparece por uma porta ao fundo do corredor. O átrio é formal, com papel de parede num padrão cor de vinho, um grande espelho de moldura dourada e uma cômoda escura de madeira trabalhada. Depois de olhar em volta durante algum tempo, empoleiro-me numa cadeira escorregadia de crina de cavalo. A um canto, um imponente relógio de pêndulo vai tic-taqueando bem alto e, quando dá as horas, a surpresa quase me faz cair da cadeira. Ao fim de alguns minutos, Miss Larson regressa. A minha senhoria Mrs. Murphy gostaria de te conhecer, diz-me. Falei-lhe da tua situação. Senti que tinha de lhe explicar, porque te trouxe para aqui. Espero que não te importes. Não, com certeza. Basta agires como habitualmente, Dorothy, aconselha-me. Muito bem, então, por aqui. Sigo-a pelo corredor e pela porta, entrando numa sala de estar, onde uma senhora roliça e de peito grande, com uma nuvem de cabelo macio e grisalho, se encontra sentada num sofá de veludo, ao lado de uma lareira acesa. Tem rugas profundas de ambos os lados do nariz, como uma marioneta, e uma expressão atenta e alerta. Bem, minha menina, parece que passaste por um mau bocado, diz-me, fazendo-me sinal para que me sente à sua frente, numa das duas poltronas de orelhas, com um padrão floral. Assim faço. E Miss Larson ocupa a outra a sorrir-me com alguma ansiedade. Sim, senhora, respondo a Mrs. Murphy. Ah, és irlandesa, não és? Sim, senhora. Ela sorri. Bem me parecia. Mas aqui há uns anos hospedei uma polaca que tinha o cabelo mais ruivo do que o teu. E é claro que há escoceses, embora não sejam assim tão comuns por estas bandas. Bem, eu também sou irlandesa. Para o caso de não teres dado por isso, acrescenta. Vim para cá como tu, uma cachopa pequenita. A minha família é de Enniscorthy. E a tua? De Kinvara, em County Galway. Ah, eu conheço esse sítio. O meu primo casou com uma rapariga de Kinvara. Por acaso conheces o clã dos Sweeney? Nunca ouvi falar deles, mas não obstante aceno com a cabeça. Ora, muito bem. Parece satisfeita. E qual é o apelido da tua família? Power. E o teu nome de batismo é Dorothy? Não, é Niam. A primeira família que me recebeu mudou-me o nome. Fico corada ao dar-me conta de que estou a confessar ter sido escorraçada de duas casas. Mas ela não repara, ou não se importa. Bem me parecia, Dorothy não é nome de irlandês. Inclinando-se para mim, inspeciona o meu fio. Uma Cladach. Há uma vida de elefante que não via uma dessas. Veio da terra? Assinto com a cabeça. Foi a minha avó que me deu. Pois, e veja-se só como ela a protege, comenta, voltando-se para Miss Larson. Só então me apercebo de que a tinha segurado entre os dedos. Não queria... Oh, rapariga, não faz mal, diz ela, dando uma palmadinha no joelho. É a única coisa que tens de recordação da família, não é? Quando Mrs. Murphy volta a atenção para o serviço de chá, com um padrão de rosas que se encontra na mesa à sua frente, Miss Larson pisca-me o olho. Acho que está tão surpreendida quanto eu por Mrs. Murphy ter simpatizado comigo tão depressa. O quarto de Miss Larson é arrumado e luminoso e tem mais ou menos o tamanho de um armário de arrumos. Mal cabe lá uma cama de solteiro, uma cômoda alta de carvalho e uma secretária estreita de pinho com um candeeiro de latão. A coberta está bem entalada debaixo do colchão. A fronha é limpa e branca. Nas paredes há vários quadros, flores pintadas à aguarela. E em cima da cómoda está uma fotografia, a preto e branco, de um casal de ar austero, numa moldura dourada. São os seus pais? Pergunto, observando o retrato com atenção. Um homem de barba e fato escuro encontra-se muito hirto, atrás de uma mulher magra, sentada numa cadeira de espaldar reto. A mulher, com um vestido preto simples, parece uma versão mais severa de Miss Larson. Sim, ela aproxima-se e olha para o retrato. Já morreram, por isso acho que também posso ser considerada órfã, diz ao fim de algum tempo. Eu não sou mesmo órfã, comento. Ai, não? Pelo menos não sei se sou. Houve um incêndio. Levaram a minha mãe para o hospital. Nunca mais a vi. Mas achas que é possível que esteja viva? Confirmo com um aceno da cabeça. Tens esperança de a encontrar? Penso no que os Chatsman diziam acerca da minha mãe, depois do fogo, que tinha enlouquecido, que perdera o juízo depois de ficar sem os filhos todos. Foi para um hospício. Ela não estava bem, mesmo antes do fogo. É a primeira vez que o admito a alguém. É um alívio dizer estas palavras. Oh, Dorothy, suspira Miss Larson. Tens passado muito na tua curta vida, não tens? Quando descemos para a sala de jantar, formal, às 6 em ponto, fico estupefacta com a abundância. Um presunto no meio da mesa, batatas assadas, couves de Bruxelas reluzentes de manteiga, um cesto com pãezinhos. Os pratos são de porcelana a sério, com um padrão de amores perfeitos roxos com caules prateados. Nem na Irlanda vi uma mesa assim, a menos que fosse dia de festa. E hoje é uma terça-feira vulgar. 5 hóspedes e Mrs. Murphy encontram-se de pé atrás de cadeiras. Eu ocupo o lugar vazio ao lado de Miss Larson. Minhas senhoras, começa Mrs. Murphy de pé à cabeceira da mesa. Apresento-vos Miss Niamh Power, de County Galway, via Nova York. Veio para o Minnesota como passageira daqueles comboios sobre os quais talvez tenham lido nos jornais. Vai ficar connosco durante alguns dias. Demos o nosso melhor para que ela se sinta bem-vinda. Todas as outras mulheres estão na casa dos 20 anos. Uma delas trabalha ao balcão dos armazéns Nielsen. Outra numa pastelaria, outra ainda no Hemmingford Ledger como recepcionista. Sob o olhar atento de Mrs. Murphy, todas se mostram cordiais. Até mesmo Mrs. Grant, magra como um espeto e de rosto azedo, funcionária de uma sapataria. Ela não está habituada a crianças, sussurra-me Miss Larson, depois de Miss Grant me lançar um olhar gélido do outro lado da mesa. Segundo vejo, estas mulheres têm algum receio de Mrs. Murphy. Ao longo do jantar, reparo que ela por vezes é severa e irascível e que gosta de mostrar quem manda. Quando uma das hóspedes expressa uma opinião da qual discorda, ela perscruta o grupo e ganha aliados para a posição que defende. Comigo, porém, não é senão amável. Ontem à noite, mal dormi no alpendre gelado da escola. E antes disso, estava num colchão sujo, num quarto fétido, com mais 3 crianças. Mas hoje tenho um quarto só para mim, com a cama impecavelmente feita, com lençóis brancos lavados e 2 mantas limpas. Quando Mrs. Murphy me deseja uma boa noite, dá-me uma camisa de dormir e roupa interior, uma toalha, um pano e uma escova de dentes. Mostra-me a casa de banho ao fundo do corredor, com água corrente no lavatório, uma sanita com autoclismo e uma grande banheira de porcelana. E diz-me que prepara um banho e fica ali durante todo o tempo que quiser. As outras podem usar outro lavabo. Depois dela sair, inspeciono o meu reflexo no espelho. É a primeira vez desde que cheguei ao Minnesota que me vejo num espelho inteiro, sem manchas e riscos. É uma rapariga que quase não reconheço, a que me devolve o olhar. Está magra e pálida, tem os olhos baços, maçãs do rosto proeminentes e o cabelo ruivo e emaranhado, as faces com frieiras e um nariz avermelhado. Tem os lábios a escamar e a sua camisola está cheia de borboto e suja de terra. Engulo. Ela também. Dói-me a garganta. Devo estar a ficar doente. Quando fecho os olhos no banho quente, sinto-me a flutuar numa nuvem. De novo, no quarto, quente, seca e com a minha camisa de dormir nova, fecho a porta e tranco-a. Fico de costas contra a porta a saborear a sensação. Nunca tive um quarto só para mim. Na Irlanda, em Elizabeth Street, na Children's Aid Society, no corredor dos Byrne ou em casa dos Grote. Puxo as cobertas bem entaladas debaixo do colchão e meto-me entre os lençóis. Até a almofada é uma maravilha, com a sua fronha de algodão a cheirar a sabão. Deitada de barriga para cima, com o candeeiro elétrico aceso, fito as pequenas flores vermelhas e azuis no papel de parede bege, o teto branco lá em cima, a cômoda de carvalho com o seu padrão ondulado e puxadores suaves e brancos. Olho para baixo e vejo o tapete com as pontas enroladas e o chão de madeira brilhante por baixo. Desligo a luz e fico às escuras. À medida que os meus olhos se habituam à escuridão, vou distinguindo as formas de cada objeto no quarto. Candeeiro elétrico, cómoda, cama, as minhas botas. Pela primeira vez, desde que me apiei do comboio ao chegar ao Minnesota, há mais de 1 ano, sinto-me segura. Durante a semana seguinte, quase não saio da cama. O médico de cabelos brancos que vem examinar-me encosta-me um estetoscópio de metal frio ao peito, escuta atentamente durante alguns momentos e anuncia que tenho pneumonia. Passo dias com febre, com as cobertas para cima e as persianas para baixo, enquanto a porta do quarto permanece aberta para que Mrs. Murphy possa ouvir-me falar. Deixa uma sineta de prata em cima da cómoda e indica-me que agite se precisar de alguma coisa. Eu estou logo ali embaixo, diz-me, subo num instantinho. E apesar de se apressar de um lado para o outro, a resmungar acerca de tudo o que precisa de fazer, e porque uma ou outra das raparigas, chama-lhes raparigas, ainda que todas sejam mulheres trabalhadoras, não fez a cama, ou deixou a louça por lavar, ou se esqueceu de levar o bolo de chá para a cozinha, quando saiu da sala de estar, larga tudo o que tiver em mãos quando eu toco a sineta. Nos primeiros dias vou acordando e adormecendo. Ora abro os olhos e vejo a luz suave do sol filtrada pela persiana da janela. Ora o quarto está às escuras. Mrs. Murphy paira sobre mim com um copo de água. Sinto-lhe o hálito frutado no rosto, o volume quente do seu peito generoso encostado ao meu ombro. Horas depois, Miss Larson, com os seus dedos cuidadosos, a colocar-me na testa uma compressa fresca. Mrs. Murphy, a cuidar de mim com canja de galinha cheia de cenouras, aipo e batatas. Nos momentos de consciência febril, julgo estar a sonhar. Estarei realmente nesta cama macia e quente, neste quarto limpo? Estarão mesmo a tratar de mim? E depois abro os olhos sob a luz de um novo dia e sinto-me diferente. Mrs. Murphy mede uma temperatura que está abaixo dos 38 graus centígrados. Abrindo a persiana, diz-me: vê só o que tens perdido. Sento-me e olho lá para fora, vendo a neve que parece algodão rodopiante a cobrir tudo e a continuar a cair. O céu branco e tudo é branco. As árvores, os carros, o passeio, a casa ao lado, tudo está transformado. O meu próprio despertar parece igualmente portentoso. Também eu estou coberta, os meus contornos ásperos, obscurecidos e transformados. Quando Mrs. Murphy fica a saber que vim sem trazer praticamente nada, começa a reunir roupas para mim. No corredor está uma grande arca cheia de peças que as várias hóspedes foram deixando, camisolas interiores, meias e vestidos, conjuntos de saia e camisola e até alguns pares de sapatos que ela dispõe sobre a cama de casal no seu grande quarto para que eu experimente. É quase tudo demasiado grande para mim, mas algumas das peças servem-me. Um casaco de malha azul céu com flores brancas bordadas, um casaco castanho com botões de pérola, várias meias, um par de sapatos. Jenny Hurley, suspira Mrs. Murphy, passando os dedos por um vestido amarelo às flores, particularmente bonito. Bem elegante, se era, encantadora. Mas quando se meteu em apuros... Olha para Miss Larson e abana a cabeça. Bem, isso são coisas que já lá vão. Ouvi dizer que a Jenny teve um belo casamento e um bebê saudável. Por isso, tudo está bem quando acaba bem. À medida que a minha saúde vai melhorando, começo a preocupar-me. Isto não há de durar. Vão mandar-me embora. Sobrevivi este ano porque tinha de o fazer, porque não havia outra alternativa. Mas agora que já conheço o conforto e a segurança, como poderei voltar àquela vida? Estes pensamentos deixam-me à beira do desespero. Pelo que me convenço, obrigo-me a não os ter.